mas na voz. Já falei que eu não quero você. Essa noite eu não tô afim. Eu não quero mais me envolver, mas você sempre rende pra mim. Já falei que eu não quero você. Essa noite eu não tô afim. Eu não quero mais me envolver, mas você sempre rende pra mim. Ele me chama de braba de faixa rosa, fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar. Sabe que eu não dependo de ninguém, tenho meu copão também. Desencosta o meu bem que eu quero dançar. Ele me chama de braba de faixa rosa, fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar. Sabe que eu não dependo de ninguém, tenho meu copão também. Desencosta o meu bem que eu quero dançar. Deixa minha raba balançar, ah, ah. Deixa minha raba balançar, ah, ah. Já falei que eu não quero você. Essa noite